por te ganhar pra mim. Numa quarta-feira cinza, te levar pra alguma praia, te beijar depois da missa. Me descubro nos seus olhos, me distraio em você. Se eu prometi alguma coisa, amor, foi sem querer. Não me ponha no altar, que eu sou meio desonesto. Eu te juro amor eterno, mas no fundo eu não presto. Ai, meu anjo, eu não sou santo não. E amanhã você vai acordar. Meu anjo, e o meu amor tão bom vai estar. Eu sou meio desonesto. Eu te juro amor eterno, mas no fundo eu não presto. Ai, meu anjo, eu não sou santo não. E amanhã você vai acordar. Meu anjo, que o meu amor tão bom vai estar. Eu sou santo.